Salvador, azul 4071, solicita um pequeno desvio à esquerda na proa 145 para evitar formações aqui na subida. Tente autorizar desvio. Parado, 4071. Salvador, Cozão Manoel, azul 4209, informação alfa. Utiliza quando disponível 360 com tempo. Já está pronta a cópia? Prossiga, amigo. Autorizado, confins 360 na Pesulu 16, decola da 10 com curva à direita na saída da El, Leda e depois voa Bride. Aciona 5511 e o controle é 119.35. Conforme 360 com fins, a Pesulu 16, decolada 10, curva direita da El Leda Bride, 5511, 3935, Salvador. Afirmativo, chame para acionamento. Chamarei, muito obrigado. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1.03, rebote estabilizado elétrico. 2.000 pés, ajustado padrão 1.013, Porto Alegre estabilizado, no ILS da 105972. Está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, PCR-6303. Salvador, UEB-6747, no gate número 5, para puxa acionamento. No 5, está autorizado, chame táxi. Chamará. Adelta 3305. 3305, possível. Sai da prevista Recife. A Recife é a Puca. Obrigado. Uma boa semana para todos vocês. operador. Muito boa noite, 8662-24, com informação. Boa noite, 6224, identifique. Foi pro de Duna. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado LF. Direto de Duna, 2000 pés com 1013 padrão, reporte estabilizado LF. 6224. Salvador Approach Control, 25515, contém 57140. 5515, rock identification, now you are under radar control, fly direct to Pelu, intersection and report red for 10. Identified, flying direct to Pelu, report to 10, 5515. Realizado no ILS 5972 da Rio. Chame torre 1 no 8 decimal 612. 1862, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, estabilizado na ILS da 1-0. 5972, avistado, cheque trem, livre o pouso, pista 1-0. Vento 1-0 graus, 1-0 nós, possibilidade de pista um pouco molhada, com uma chuva leve no Nordestão. 5972. Livre pouso 5972, confirme. Afirmativo, livre pouso 1-0 graus, reduz a nós. 72. Firme 747, confirme para o B. 1-0. Ok, gente, vai seguir a aeronave da Oceanet, que está completando o pushback. Como número 2, reposte no ponto de espera, pronto. Para o tanque Oceanet 6303, está com POV de 68, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Tá autorizado, táxi à direita até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Autorizado, táxi, ponto de espera fixo no zero, vai reportar pronto para decolagem. Né, a 6:30. Ok, tá pronto cópia? Pronto cópia, prossiga. Autorizado, 330 Recife, na Peruísque 58, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5513, o controle 119.35. Correto, chame pronto para o acionamento. Autorizado alinhar e manter, 6313. Autorizado alinhar e manter, pista na 0, chinelo 6313. Alô, aos 56, táxi até o pátio de carga, na minha escuta, 5972. O Ocean 6313, vive decolar, vento 080 graus, 8 nós. Autorizado decolagem, pistão 0, chiné 6313. Autorizado alinhar e manter a 6747. Alinhar e manter a 6747. Com 58, controle 19, decimal 35. 199, decimal 35, chiné 6303, boa. E a 747, a linha aí mantém, vamos guardar aí uns 2 minutos aqui para separar o tráfego à frente, mesma rota, mesmo nível. Salvador, azul 4209, box 2, fui estacionado. Por, Xenéia 6303. Veio o pushback do TAM 3305, que estava no 7. Quando ele iniciar o táxi, está autorizado. Seu pushback, chame para o táxi. Vamos moderar junto com o Tânio e após eu chamar o táxi. Azul 4209. Salvador, vou na 074, aprovação, Guarulhos. Que o 074 para quatro pontos? Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pezulu 21, via Trive, conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, sai da Arbor, depois voa posição Elefa. Aciona 5512, controle 1 decimal 35. Ativo 360, aparecendo 21, é escrito. O. Vai dar. Arbor da 10, curva Elefa. Transponde 112 e o. Controle de 935, com 024. Sim, ativo. Confirma o nível 360 autorizado. Chama para acionamento. Aciona aqui, vai 360. Ataque Santana, 3305, POB 106, autonomia 033, o alternado Natal. Autorizado até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Ataque da ponto de espera, chame pronto para decolagem. Com o centro para oferecer uma nova proa que essa posição fica na área dele. Positivo. Autorizar desvio pelo lado esquerdo, Xané 63, eu não sei. Xané 6224, torre 1 no 8, decimal 62. 8, 6224, 10, daqui a pouco. 3555, 152,000, 1014, clear, RF approach, report established. Descent to 2000 feet, clear the IDS approach, 35515. É 224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai dar autorização de pouso, né, 224. Senhor, informe se alguma chuva leve ainda aqui no início da vertical. Desça para 050, chegada Mari, o Ebro de Itap. Quando o Ebro de Itap está presente, controle 1 no 9, decimal 35. 1935, 6747. 6224, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós, chuva leve na vertical. Livre pouso, 190, chuva leve vertical, 6224. Controle Salvador, boa noite, Web 6747. Controle Salvador, Web 6747. 6747, contato radar na decolagem. Está sob vigilância em suba 360, sai da árvore. 7747. Salvador, azul 4209, tem 124 a bordo, ponto 3 e 15, alterna Galeão, pronto para o táxi. Calibre o táxi, via Pátio Índia, chama do ponto de espera, pronto. Aeroporto ainda, chamei no ponto, chamarei no ponto para a 4209. 3305 autorizado, alinhar e manter 10. Mediador 24, solo 05, livra à direita, táxi na minha escuta, via Alfa, chame antes da Juliette. É, táxi na sua escuta, Alfa, antes da Juliette, grato. Decolagem 3305, vento 130 graus, 10 mais. Chané 6313, chame Recife 1260, alterne 1288. 1260, 288, Chané 6313, boa noite. Chané 3178, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2013, reposto para estabilizado, 3178. 5515, establishing localizer. Tower frequency 118.6, 5515. 118.6, 5515. 3178, ajuste 1014. 1014, 614, Salvador, OM 6747. Prossiga. Para evitar informações, a posição da Dora com a diretora do estúdio. Está autorizado a efetuar os desvios, aguarde a próxima proa. Ok, então. Então, somente a proa da proa, vai manter a proa 2.5. Report runway inside, 3515. Report runway inside, 3515. Ok, inform we are light rain now, have light rain now under visual conditions. Check. 3515, call got runway inside. Okay, Roger, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, standing by for clearance, 5515. Jet 6747, qual é o Mach de cruzeiro? Vai manter Mach 79. Se houver possibilidade, solicita a modificação de nível para o S6747, nível 387. Gente. Suba por 380 e vou direto Sagaz, 6747. Direto Sagaz para o central 380, 6747. 6747, chame Recife, 1260, alterne 1288. 1260, 1288, boa noite. Boa. Clear to land runway 10120 degrees, 10 knots. Clear to land, 3515. Azul 4209, decola 09, controle 19, decimal 35. 1935, grato, bom trabalho. Azul 4209. Controle Salvador, cordial, boa noite. Azul 4209, decolou. 4209, boa noite. Suba ao nível 360 na saída da El. 360, Dael, azul 4209. Salvador, boa noite, bom nome 084, sentido da Assunção, para autorização, Fortaleza. 9084, tinha seu plano aqui para 0010, aí esse horário já teria vencido. Foi feito aliado o plano? Ok, vou continuar acompanhando. Ok, gente. Lift 5515 on ground at 1-1, lift to the right and taxi via Alpha and Kilo Apron 3 in my frequency. Alpha, Kilo, Apron 3, keep in this frequency, 5515.